Comida em não é exclusivo do Miura. Pode ser colocado em qualquer veículo. Venha conhecer. Portimari, a boutique do seu carro. 10 anos de bons serviços. Rua Moraria, número 12, Emilitão, Lisboa, 7, Barbalho. 9:03, você está se ligando na ZYC302. 100 MHz, a frequência que você se encontra aí no seu rádio, com a Rádio Transamérica da Bahia Limitada, que a partir de agora começa a apresentar para você. Transa Louca. Pois é, mas tem mais aqui ligar, né? 247-1011, participar e enviar o seu recado, ver se inspira nessa noite de sábado, que de repente começa a chorar, hein? Fala. Transa Louca. Não é de nessa de São Pedro, não liga pra cá, eu sei que vai ficar mais difícil ainda você sair nesse sábado, hein? Sem grana, olha, manda alô, começa logo de logo manda um recado aí para os coloridos que ficaram verdes de raiva com a nova medida, as medidas do plano Paul, né, do novo presidente bonitão. Ai, o presidente que vive sempre falando com os descamisados. Tem que se atualizar, a expressão é do Perón, o ditador, hein? De alguns anos atrás aí na Argentina, o caudilho argentino, o último antes de militares, né? Militão, coisa de louco. Mas é, liga pra gente, 247-1011, se quiser mandar aí um recado pro Collor, pode mandar, hein? Tá valendo. 247-1011 ou até pro Turma. Vamos então começar o Transa Louca? Basta você começar também a enviar o seu recadinho, tá? Pra ilustrar o Transa Louca de hoje. Que dia é hoje? Ah, hoje é o último dia de março. Amanhã é o dia da mentira. A partir de meia-noite não acredito em mais nada que alguém vai contar pra você, hein? Comece a desconfiar. Acabar de papo curado, começar com a trilha sonora do Transa Louca de sábado. A gente começa aí com o Rochette. Que tá valendo, 247-1011, participa!